mocidade feliz e ditosa. Proclamai de Jesus o perdão, conservando em vossa lembrança. Trabalhar pra o Senhor não é vão. Vamos, jovens, unidos, lutar pra Jesus, o Senhor, trabalhar. Nossa vida na terra não para, nós também não devemos parar. Nós sentimos saudades daqueles que estiveram cantar, mas amando os prazeres do mundo, foram embora e não querem voltar. Vamos, jovens, unidos, lutar pra Jesus, o Senhor, trabalhar.